Tijuana, é preto Tijuana. Que conhece a estrada, não vacila, não se engana. Quem não esperava, não perde por esperar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que quebra. Corre a Vera, na função de quem celebra. Corre a Vera, desespero aqui não pega. Eu vou de barca, vou tudo ilegal. A vida na estrada, não é sempre igual. Tá na hora do bicho pegar. Vai pegar!